Taxi autorizado via PAT Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 014, bom voo 2067. Taxi autorizado no 015, ponto de espera da 10. A bordo, código 2000, inicialmente em aspecto. Vicente Lima, Papa Mike, confirme apenas se tiver condições, a conta de vida de sair para a localidade e acione o código transponder 0146. A porção prevista é a... Portão não, é remoto no 2. Aguarde um minutinho, aguardar a passagem do Boeing da Gol para ser autorizado a reiniciar e a parte principal. Afirmativo, aguarde o Gol 2232. Adolfo Angel, 3238, informação Oscar. 3204, bom dia, sua identificação. Fui na proa de TAP, desço para o nível de voo 100. Martins Cama, Proa de TAP, 3804. Toma 2067 da Gol, se transforma com 0 pronto. Passando no 6, bom dia, já está pronto para a cópia? Autorizado Recife, nível de voo 090, conforme rota do plano de voo, Golf 677, subida Conde, curva à esquerda, pista 10, código transponder é o 0264 e o controle de Salvador em 119.8. Passando no 6, o cotejamento está correto, já teria o PLB? O número 2 no setor. Azul 4463, puxe a sana, porção 1, chame para o táxi. SF para 3.010.104, a proa do Sierra Vida 366. Eu sou para 4.000 pés. 4.000. Valeu. Você é Lima? Lima, Ilhéus informa tráfego prosseguindo de Ilhéus para Serra Delta Mike, em sequência livre da presente. Agora eu já autorizei o TAM. Então aguarde um minutinho, número 2 no setor, 4463. A bordo, ciente. Já está pronto para o acionamento? Ciente, autorizado o acionamento, chame para o táxi. O 2067, decolado aos 44. Controle agora 119.8, deu um bom voo. 198 com 2067, obrigado. 067, Dael Leda. Voo 067, contato radar, sua para o nível de voo 360, voo em direto Leda após Leda Módula. Leda Módula, voo 2067. Papapá Lima, Papa Mike, da presente frequência livre. Com 3804, desce para 2510, o ajuste permanece no 014, autorizado a sinal da RINAS, reporte passando Serra Vitor 366. Siga 3804. Para 2510, autorizada a sinal do RNAV, reporte passando Serra Vitor 366. Reportar estável, TAM 2067, após desvio, vou pro base. Após desvio, pro base, 2067, obrigado. Boa tarde, então, 3745, boa tarde, autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 099. Silva, passou no meio para o táxi, chame 218-95, no pátio de autoridade. Astronomia autorizada inicial táxi, reporte no ponto de espera do Pátio Autoridade. Está no ponto de espera do Pátio Autoridade, Pátio Autoridade. Passei no vejo 085, isso mais bravo, direto de China. O isso mais bravo pode informar o sinal de pouso. Número 067, chame Recife em 1251. 251-2067. Direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 101 no quadro. 14, direita Índia, 1895, olha. Logo isso, Mike Brava, sendo o código transponder 5501. Decolado a 5-1, no controle agora 119.8, tem um bom voo. Obrigado, Zona Verde. Pastor, no meio da escuta? Escuta, pastor, no meio da ponte de espera do Pátio Autoridade. Tem condições de decolar a partir da interseção ou prossegue até a cabeceira? Negativa, até a cabeceira. Zero, Leda, Leda, ótima. 3745, obrigado. Torre Azul 4463, ponto 00, pronto. Sente o Azul 4463, mantém o ponto de espera. Tem ponto de espera, 10, Azul 4463. 2 Salvador, 3204, estável. Dan 3804, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Deck. Vou sair, pronto, cópia? Pronto, cópia, né? Brasília aprovado, nível de voo 360, conforme rota do plano, subida por 1 no Elefa, primeira curva à direita após a decolagem, pistão no zero, código 5143 e o controle em 119.8. Autorizado 360 para Brasília, rota do plano, decola na 10, primeira curva à direita, árvore 1, expansão Elefa. 5143 é o código. 5143, confirmou. Correto, só para puxar o estacionamento. Já está pronto, estacionamento. Zero quatro. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, pode ser. Chega. Cliente, aguarde cópia. Fox Serra Bravo, qual parte que se encontra? Qual POB? Pronto, cópia? Autorizado Palmas, nível de voo 360, conforme rota do plano. A subida será Momo, Cogibo e após a primeira posição do plano, Cochite, Kilo Oscar, X-ray, Índia, Tango. Após a decolagem, primeira curva à esquerda, código transponder 5114 e o controle 119, decimal 8. Ótima da presença. 3745 aguarde a coordenação. O meu Fox Serra Brava, autorizado acionamento e para o táxi, chame 21895. O Salvador Santos 3216, autorização Fortaleza nível 370. São 3216, bom dia, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, conforme rola do plano de voo, subida Momo, código Xoti, primeira curva à esquerda, código transponder é o 5150 e o controle em 119, decimal 8. Autorizado Fortaleza, nível 370, posso dia preso no 119, Bangu, DCP a pouco, conforme a rota, DCP Fortaleza. Decola da 1-0, Momo, Cogido, Frotin, curva esquerda, 5-1-5-0, transponder, 19-8, controle. Cotejamento correto, 3-2-1-6, chama para puxa acionamento. Chama lá no 08, 3-2-1-6. 2-1-9 direita, San 3-8-0-4. Colossão 3804. 3804, táxi Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juli 09, portão, 3804. 345, chame Recife, em 125 ONU. 125 ONU, boa tarde. Força aérea 2316, autorizada a decolagem pista 10, vento 090 graus, 109. Repetir apenas o PLB, 1867? 181, na 181, muito obrigada. Táxi à direita via Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1014 e um bom voo 1867. 1094, direita, 1895 no ponto de espera, o voo 1867, virado um pouquinho. Colagem do bandeirante da Força Aérea, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinha mantendo zero, tá? 763. Solicito da Puxa Verde, pelo menos. 3216 deverá aguardar a passagem do tráfego da companhia que passará sua cauda em torno de mais um minutinho, após estar autorizado o Puxa Verde, ok? Afirmativo. Tá aguardando. Autorização, 3216. Passagem 09, autorizado o pushback para o 3216. Me afirma, a aeronave da companhia já passou sua cauda. Autorizado, chama para o táxi. Livre o pushback, chama na prova 3216. Estou no 6, decolado aos 1500, chame agora o controle 119.8, tenha um bom voo. 198, quase estoura no meio. Controle Salvador, pastor, no meio decolado, saída Conde. Para 23, 16, contato radar, só para o nível de voo 090, voo e direto Conde. Aero 090, direto Conde, pastor, no meio. Romeu Fox Serra Bravo, ciente, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da Oscar. Quatro, quatro, meia, três, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 10 nós. Boa noite, minha sete, ponto zero, zero, zero. Boa noite, 67, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Sente o Fox Serra Brava autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no 7. Romeu Fox Serra Brava autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no 7. Cliente entendido, então ingresse da presente na pista 17, prossiga até a cabeceira 35 e reporte liberando à esquerda na Lima. Azul 4463, decolado ao 02, chame agora o controle 119.8, tem um bom voo. Suave. Azul 771, boa tarde, está em contato radar agora 71 milhas sudeste de Salvador. Vou na proa de Mari, para chegar da Mari, reporte no ideal de descida. Agora na proa de Mari, chegar da Mari, vou para o ideal de descida, o azul 2771. Controle azul 4463. O 4463, contato radar, só para o nível 180, vou em coral. Nível 180, direto coral, 4463. Salvador 132, 16 para o táxi com 154 a bordo, no nome de 3 horas, alterna as alvejões. Economia Taxi Apache Índia, ponto de espera 2895, o ajuste no 094, tem uma rua 3216. Taxi Apache Índia, ponto de espera 2895, uma torre, já estou está 3216 a bordo. Na prova do servidor 368, desça para 4.000 pés, o ajuste no 094. Gente, mantenha a posição no taxiway Lima, antes de ingressar no pátio 1, chame o solo, 121.9, Fox Serra Bravo. Gol 1867, estimado de mais um minuto para a decolagem. Tá bravo, táxi autorizado, via pátio. O senhor conhece o terminal de do aeródromo? Conhece o pátio principal? Não, vou orientar o senhor certinho aqui. O senhor observe o portão de passageiros, os portões, logo em frente o senhor vai ter o portão 11, vai contornar o terminal de passageiros. Quando o senhor estiver aproximadamente no portão meia dúzia, o senhor me chame novamente, que eu vou dando mais instruções até o ponto de espera. mesmo, exatamente. Então, 3216, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Alinhar e manter, não no zero, 3216. Sobrava o Vitor Costa, indicada. Condições de bateria mais próximo do aeródromo? Mantenha, graças. O Fox Sierra Bravo, curve agora à esquerda, depois primeira à direita, na Taxiway Índia, chame a torre 118-95 para a decolagem. Tem um bom voo, Fox Sierra Bravo, ajuste de altímetro no 0-4. As 277 chama desce inicialmente para o nível 1950. Inicialmente 1950, o nível 771. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 67, 1800 pés, Arbor 1. Boa noite, 67, contato radar, só para o nível 360, após 2000, curva à direita, voo elétrico. Após 2000, curva à direita, voo elétrico, voo, boa noite, 67. A barra de parada, o senhor não está abraçado, ok? Fox Sierra Bravo, ciente após a rolagem do R2 da TAM, autorizado a alinhar e manter. Hotel 32, no momento autorizado a decolagem pistão no zero, vento 090 graus, 129. Decolagem no 032, no momento. Oscar. Polo 19, desce 18 para o controle, Salvador. Obrigado. Azul 2771, desce para o nível 130. 130, azul 2771. Salvador, azul 2642, 3542, 4240, 3670, da Rosa. Azul 2642, acionando a identificação, autorizada a chegada a Mário, desceu inicialmente para o nível 140. Inicialmente 140, azul 2642. E hoje, uma boa tarde, 3236, tudo bem? Também 141, boa tarde, acionando a identificação, autorizada a chegada a Wolf, desceu para o nível 060. Meia. 3216, boa tarde, contato radar, só para o nível 370, sai da Momo. Pessoal 370, perfil Momo, 3216. Salvador, muito boa tarde, azul 2788, informação Papá, 1970, Serra Bravo, uniforme forte. Azul 2788, muito bom dia, já está pronto para a cópia, Paulo Afonso? Pronto, 2788. Autorizado, Paulo Afonso, nível de voo no 70, conforme rota do plano, Zulu 9, Froti. A subida será Momo, transição Froti, monocoque Froti, primeira curva esquerda, código transponder 5157, controle 119.8. Mantive então autorizado no 70 conforme a rota, decola dono 0, curva esquerda na Momo e transição Froti, Zulu 9, aerovia 5157, transponder 198, do azul 2782. Correto, vamos para a primeira mesa. Maná, Maturiá. Zulu 2642, desça para o nível 070. 070-2642. Meu foco Serra Brava, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 10 mais. Bono 867 sob a restrição nível 320, solicitado por restrição. 320 restrito, Bono 867. Azul 2771, voe o Serra Vito 366 da presente. Autorizado Serra Vito 366, Azul 2771. Bono 867, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. No controle, 119, decimal 8, tem um bom voo. 98, obrigado. Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0, bom voo. 288, 260, grato, bom serviço. Certo. Salvador, Fox Serra Brava, decolou da 10, PC da Moma. Papai, meu Fox Sierra Bravo, contato para dar na decolagem, suba para o nível 360, via saída mão. 360, mão, Fox Sierra Bravo. Europa Brasileira vai ter que reduzir para 250 no momento. Bravo, Vitor. Gente, Alfa Bravo Vitor, emitir redução, livre RNAV, pistola zero, reporte estabilizado. Livre RNAV, reporte estabilizado, Alfa Bravo Vitor. Papa Romeu Kilo, Sierra Lima. Prossiga. Gente, que você é ali, acione o transponder 2222, aguarde o contato radar, suba ao nível 090 inicialmente na proa de mar. Cruzando 120, por possibilidade vai na proa de Portil, 132-16. 132-16, inicialmente mantém o perfil da saída, aguarde coordenação com o centro Recife. M6315, show controle Salvador, chame identificação. Ou chame M6315? 6315, acione identificação, desça para o 050, ajuste 1013, chegada a mão. Zoom 4463, 62 milhas 0, sudoeste de Salvador, mantenha nível 180, serve para dar terminado para continuar a descida. Chame Ilhéus, 120, decimal 1. Controle Salvador, Azul 2771, autoriza a descer para 2.500 pés. Azul 2771, no chame final Salvador, 120, decimal 8. 1208, Azul 2771. 1255, chame final Salvador, 120, decimal 8. 208, vamos. Controle Salvador, Azul 2771, transfere. Azul 2771, na velocidade 2009, mantém ainda 4 mil pés. 2009 mantém 4 mil pés, Azul 2771. Controle Salvador, Azul 255. Azul 255, da presente voo na proa do Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, Azul 2. Reporte Serra Vitor 372, baixado e travado. Depois será 372, baixado e travado, alfa para você. Reduza a 1809, vai seguir tráfego 12 horas, 7 milhas, está aproximando o Serra Vitor 366, 2000 pés, é um eco 55 papado. Essa para 2500 pés, autorizado a final da RNAVE, reporte passando o Serra Vitor 366. Confirma, senhora, Gol ou Azul 2771? Papa, papa, Alfa, Bravo, Vitor, Torre, 1895. Mandou confirma para o Azul 2771, autorizado 2500 pés. Autorizado em redução, Azul 2771 para aproximação, reporte passando o Serra Vitor 366. Gente, autorizado 2500 pés, redução, Azul 2771, reporte no 366. Alfa Bravo Vitor, controle. Sudoeste do AR Salvador, mantenha nível 090, voando na proa de Mari, reporte no ideal de descida para a chegada Mari. Azul 2771, qual a velocidade de aproximação? Mantendo 179, Azul 2771. Sim, Azul 2771, complete redução para aproximação, tráfego anteriormente formado, já está com 110 de prontidão. Ciente, irá reduzir, Azul 2771. Gol no 255, desça para 4 mil pés, ajuste no 014, reduza a 1909. 4 mil no 014, reduzindo no 1909. O Azul 2642, chama o sinal Salvador, 120, decimal 8. 2, Azul 2771. Azul 2771, Torre 1895. 1895, Azul 2771. Salvador, Azul 2642, atingindo 70, nossa escuta. 2642, reduza para 1909 nós, desça para o nível de voo 060, indo na prova do Raptor 368. Aqui na prova 368, reduzindo 190 nós. Gol 255, reassuma navegação para o observador 366, reduza 1809, nós, para 2510, autorizada a final da RNAVE, reporte passando o observador 366. 366, reduzindo, autorizada a RNAVE 255. 14-161-141, vou na prova do observador 368, mantém ainda 060. 368, 2642, desça para 4 mil pés, o ajuste no 014, informo o tráfego 12 horas 10 milhas, rumo sudoeste, cruz 050 em descida, um banco 737-800. Ok, o 2642, tem o tráfego 12 horas baixo. Descendo para 4 mil, procedimento 8 autorizado, ou procedimento? Reporte CR-368 autorizado, final do procedimento RNAVE, reporte passando CR-366, Azul 2642. Ok, informarei o 366, já no procedimento após o 368. Obrigado, Azul 2642. Perdão. 2155, redução para aproximação, reporte o CR-366. 255. Bom, firme. Redução para aproximação, reporte no Serra Vitor 366. Reduzindo a aproximação, vou no 2. Para o táxi 2788 da Azul com 64, 4 horas e 30, até na Maceió. 2642, apenas para informação, tráfego 12 horas e 13 milhas rumo sul, mantendo 060, Airbus 320. Você Azul, 2642, gente. Sinal 1141, informa o tráfego 12 horas e 12 milhas, rumo oeste, cruz 050 indecido, eco 190. China 6141, na prova do Serra Vitor 368, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. Prêmio 1255, torre em 1895. 095, uma boa. Azul 2642, complete redução para aproximação, vai seguir tráfego 12 horas, 5 milhas. A Kuma 80 de Grand Speed, Boeing 737-800. Perfeitamente, reduzindo mais ainda o Azul 2642. Aguarde, o Chané 6315, voe Serra Vitor 368 da presente. Voando 368, o Chané 368. Você vai livrar na Eco agora? Esse. Mike, um minutinho, cópia. Qual parte que o senhor se encontra? 3, vai ser do cópia. Ah, tá ok, parte 3, só um minutinho. Fala Salvador, boa tarde. Papapá, Alfa Bravo Vitor, tá livrando na Eco? Alfa Bravo Vitor, só confirma na parte 4? Afirmo. O senhor conhece o aeródromo? Afirmo. Parte autorizado via Alfa, Juliette, contorne o pátio principal e me chame a Lima. Via Alfa, Juliette, contorne o pátio principal e reporta na Lima. Bono 255, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda autorização. O vento 090 graus, 009. Sim. 013, voando em parque. 0070-003, pode estar, obrigado. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, inicie redução, 1709, número 7 no sequenciamento. Sim, reduzindo 1709, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, chame sinal Salvador, 120, decimal 8. Sinal Salvador 1208, Kilo Serra Lima. Bolcha 6315, chame sinal Salvador 120, decimal 8. 208. Pastor 16. Pastor 16. Azul 2642. Está a 3 milhas do 372, pessoal. Seja Azul 2642, reporta a Serra Victor 372, baixado e travado, ajuste 1093 no momento. 1093, vou reportar. Papa Romeu aqui no Serra Lima, prova do Serra Victor 368, desça para o nível 070. Descendo para o 070, Kilo Serra Lima, Serra Victor 368. Whisky Charlie Mike, cotejamento está correto, autorizado acionamento, chove para o táxi. Whisky Charlie Mike já teria o POB? 4 a bordo. 4, ok. Alfa Bravo Vita autorizado, ingresso na Juliette, contornando o pátio. Alô, Salvador, Azul 2771, analisando aqui. Azul 2771, muito bom dia. Bom dia ainda. Não, já é boa tarde, meio dia mesmo. Táxi autorizado, Alfa aqui no Pátio 3, no Pátio 3, atenção, sinalizador. Boa tarde, autorizado, táxi via Alfa aqui no Pátio 3, Azul 2771. A posição prevista é a 5 Lima, fique atento ao sinalizador. 5 Lima, Azul 2771. O quilo Oscar está pronto para a cópia? Autorizado para Siri 040 conforme rota do plano de voo. Sai inicialmente. Você prefere sair em que saída? Coral, Del? Tráfego 11 horas 10 milhas, rumo sudoeste, cruzo 050 indecisa, é Airbus 320. Sim, Esquilo Serra Lima, início de vetoração para o sequenciamento. Vou na proa 0190, limite radial 290 de Salvador. 0190, limite radial 290 de Salvador, Esquilo Serra Lima. Oceania 6315, após o Serra Vitor 368, está autorizado a final da RNAVE, reporte passando o Serra Vitor 366. Ok, autorizado. Ajuste no 013, quilo Romeu Oscar. Meu quilo Serra Lima reautorizado nível 050. 050, Lima. 3 141. Sinal 141, chame a torre em 19895. 3945, Sinal 141. Ok, nível 13, pista 0, azul 2642. Quebec, mantenha a posição e chame torre 118-95. Chanel 6226, este é o controle de Salvador, acione identificação. Desço para o nível 060, ajuste 1013. Direto e TAP da presente. Direto e TAP para o 060, comei 3562. Chanel 6320, desço para nível 050. 050-6320. Axé. Salvador 1941, transfere 232, terra vida 372. Gente, Chanel 1941, aguarda a pista livre, informa a TR-72 da Companhia Azul, já pronto para decolagem, agora só alguns minutos, pista livre. Aguarda, 1941. Índia direto, nível de voo 045, decola pista 17, primeira curva à direita, corredor Axé, restrito a 1000 pés até o farol da Barra ou até o controle Salvador em 119.8, transponder 5132, papapá, Charlie, Michael Milk. Afirmativo, 6226 da presente, encerra Vico 366. 366, obrigado. Falando, eu acho que arrumei o torre, 1 no 8, decimal 95. Papá no Zemirosca Romeu, reporta farol de Itapuã, vai manter o setor, 500 pés, informa o sequenciamento para a piscina 0209. Boa tarde, autorizado Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette, 08. Paulo, isso tem mais de 4 a bordo, a banda continua 5 de autonomia para o táxi. Charlie Mike 4 a bordo alternando Campinas, eu não copiei o resto. 5:30 de autonomia para o táxi. 5:30, copiado, táxi autorizado até a saída do pote 3, chame para ingresso no pote principal, Whisky Charlie Mike. Azul 2642, reautorizado, chame para ingresso na Taxi Juliette. 8. Azul 2788, contato radar, sumou nível 170, sai da MOM. 170, MOM, 2788. Fale mais para o ingresso do pátio principal. Fale mais Sky, livre ingresso, pátio, Índia, ponto de espera, sistema 0, PNH padrão, ponto de espera quando pronto. Chame torre na frequência 18, decimal 95, Papa Tango Whiskey, Charlie Mike, tem um bom voo. Obrigado, meu amigo. Anotado, tem uma passagem. Azul 2642, da passagem ao Embraer 110, após ingresso Juliette, portão 08. Vai iniciar a espera com curvas à direita, aguardando autorização para cruzar o campo. Você está no 035? Ciente, Papa Papai Novembro Oscar Romeu vai manter o setor. Ciente, então vai aproximar a cabeceira 3. Guardando o setor, se tiver. Ilco. Torre 1895, que verga. Táxi. Papa Romeu Kilo Serra Lima estabilizado, é que nadão no zero. Chefe, Papa Romeu Kilo Serra Lima continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Tele 1141, solo 31, livre a pista direita, chama só, 9219. Direito 219, 141. Reporta ligando, por gentileza. Reporta aí. M6315, reporta DA. 219 DA. Ocean M3-5, autorizado pouso, pista no zero, vento 090 graus, 089. Reporto, autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 041. Charlie, Mike Romeu, vai manter a posição. Romeu, que o Serra Lima da presente solicita cancelamento das regras de instrumentos e base pela direção norte. Papa Romeu, que o Serra Lima solicita mudança de plano? Afirmativo, Lima. Gente, o plano cancelado aos 3-2, prossegue visual no 7, reporta final. Gente, reporta final no 7, que o Serra Lima. M3-26, desça para 4 mil pés, 6326. O Whisky está embaixo do ponto, Charlie Mike, mantém a posição. Papa Tango, Whisky, Charlie Mike, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Ali, mantenha no zero, Whisky, Charlie M3-15, solo 33, livre a pista direita, chama solo no 219. 219. Passarela 2230, boa tarde, Quebec confere. Sim, eu já tenho repetitivo. Vitória de conquista, aguarde um minuto cópia, prepare ar por 1 após Alefa. Olá, Chanel, 6315, livrou. China 6315, boa tarde, autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03. Passarela 2230, pronto para cópia? Passarela 2230, autorizado para Serra Brava, Quebec Vitor, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor 1, após Arbor 1 voa Elefa, após Elefa direto ao Pilar conforme plano de voo, senhor. Aciona 5412. Frequência do controle Salvador em 1 no 9 decimal 8, passarela 2230. Como dois, ciente, 5412, protegimento correto, passarela 2230. Mil perdões, eu não entendi o gradiente que o senhor não cumpre, senhor. O gradiente é circo. Colado 34, controle Salvador, em 119, décima 8. 19 e 8, meu amigo. Obrigado, uma boa tarde. Graças pela informação, passaria o controle. Chame pronto para o posicionamento, passaria do 2230, remoto, faz questão. Não há nada, obrigado. Direto Coral. 100, direto Coral, obrigado. 5, reporta final. Reportará final da 35, nós vamos Base para a final da 17, que você anima? 5, Bruno Serra Lima, autorizado, final 17 e pouso. O vento 120 graus 109, reporta solo controlado. Serra de Lima. Bruno Serra Lima, confirma, parte 5. Parte 5, aero está. Whisky Charlie Mike, apenas para informação, tráfego posição de 3 horas, 3.7 milhas, rumo nordeste, mantendo 500 pés com Augusta, não interferirá com sua saída. Excelente, ciente do helicóptero Augusta e vai ficar atento. Obrigado pela informação, meu amigo. Quanto é a posição? Kilo Serra Lima, solo 36, livra à esquerda, vai manter a posição na Quebec. Na base para a final da 35, November Oscar Romeo, baixar para a base. Papa, November Oscar Romeo, pouso pairado, cabeceira 35, reporta solo controlado, vento no 20 graus, 099. Cabeceira 35, direção final, curta. November Oscar Romeo. Passa de 3 para 4 horas. É. 35 vai livrar na Lima e vai prosseguir até a Quebec, táxi baixo, e vai ser o número 2 aí pra ingresso no parte 5. Torre 1 no noite, decimal 95, Oxané 632A. 895. Controle o Fox Sierra, completamente visual com aeródromo 197. Gente, Fox Sierra com 7 aproximação, Oxané Torre 1 no noite, decimal 95. MT2, 95, com a torre, muito grato. Informação, reporta baixado e travado, ajuste padrão. Certo, reporta. Posição Motiva, pista em uso no zero, primeira curva à direita, transponder 5174, frequência do controle Salvador 119.8, 38.05. Autorizado com Guarulhos, nível 340, conforme o plano de voo, vai decolar no zero com a primeira curva à direita, na saída da EL, transição Motiva. Transponder 5174, controle de saída 1995, na 3805. Correto, proteger o mestre 3805, portão 9, chame pronto para o pushback de acionamento. A informação Quebec confere. Tem assistência da Quebec, vai chamar, na 3805. Para Oscar, no parte 5, prossiga. Charlie Mike Romeo, temos um tráfego final do Nozero já a 1 no meu pé. Só aguarda só um minuto para decolagem. Livre, pouso para o 6320. Oxa, nem 6320, tráfego avistado, autorizado, pouso no zero. Vento 1 no 00 grau 079. 7. Tango Kilo Romeo Oscar, na escuta. Papa Tango Kilo Romeo Oscar, vai modificar a saída para Coral.